back your homes or restore your dead to life. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Estamos começando mais um Ultra Fest, episódio número 3 de Game of Thrones, Walk of Punishment. Eu sou na Notícias e aqui, diretamente de Astapor, junto comigo está... Guilherme. E a nossa convidada especial de hoje... Fran. Olá. Olá, Fran. Tudo bem com você? Tudo bom. Mas, Fran, conta pra gente quem você é. Ah, eu sou uma... admiradora do site de vocês. Ó, que bonito. Sou uma fã também de Sandman, todo sábado. E estou aqui vendo Game of Thrones sem ter lido. Acho que eu sou a única pessoa do planeta que está vendo isso. Vou tentar contribuir de alguma forma. O Vegeta, que não pôde estar com a gente, né, no dia de hoje, porque tá passando aí por parte de conquistar o mundo aí, coisas de Vegeta. Mas ele também não leu o livro e ele tá participando aí com a gente sempre. E ele já passa pra gente já toda a experiência que a gente tem que... E como as pessoas lidam com a série sem ter lido o livro, né? Ai, que bom. Pai, eu filho da mãe, hoje que eu venho, deixa que só junto vocês dois. Antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta, né? Que agora toda semana vem na minha cabeça uma pergunta diferente pra fazer. E eu tava jogando aquele joguinho do Facebook do Game of Thrones, vocês já viram? Sim, vi você jogando. Então. Eu vi seu print. Mas não se interessou, né, Guilherme? Não, é joguinho de Facebook. Nesse joguinho de Game of Thrones, você tem que criar a bandeira da sua família, né? Acho que tem um aplicativo da HBO agora que ele faz a mesma coisa. Você cria o nome da sua família, cria tudo. Aí eu tive um pensamento aí, né? Eu criei lá tudo, o símbolo da minha família foi um serpente, porque eu era leal aos Targaryen. Mas, e se eu perguntasse pra você, Fran, se você tivesse que escolher um estandarte pra sua família, qual você escolheria? Ah, eu acho que seria um coelho. Um coelho? É, simplesmente porque eles são fofos. E agora tem um coelho aqui em casa, então... Não, aí já tem o lema, né? Tem o lema da família. O que é, velhinho? Sempre fofos, né? Isso. Nós seríamos incrivelmente poderosos, o Lester. Nós seríamos. Mas, Guilherme... E se você escolher para sua família, a família GGAB, qual seria o símbolo? Cara, eu até já tinha feito um símbolo, é esse daqui, ó. Vou passar para vocês pro bate-papo. Ah, adorei. Bacana. Cara, é Casa Batista, comida e computador. Mas então, galera, começando... E esse episódio começou já com uma cena muito triste, começou com um enterro, começando lá com o núcleo Tully, né? O que vocês acharam lá daquela cena ali, o Edmure, que foi apresentado agora, o Brynden, né, o Peixe Negro, o que vocês acharam? Fran, que a convidada começa primeiro. Você falou que foi uma cena triste, mas eu morri de rir naquela cena, cara. Eu achei muito cômica. O cara tentando acertar o barquinho, não conseguindo. Eu falei, esse filho da mãe, ele vai conseguir de primeira. Porque todos são fodões em Western, né? E aí me surpreendeu. Eu gostei bastante da cena, assim. Eu achei cômico, eu não vi nada de triste lá, não. E você, Guilherme, o que você achou? Sim, eu também achei legal, né? Mesmo porque nós não fomos apresentados ao roster Tully, né? Então não dá pra sentir nada pelo personagem, né? Porque, whatever, é um velho que tá morto. Mas achei legal porque eu gosto muito quando uma cena, logo de cara, já estabelece tudo o que você precisa saber sobre o personagem, né? Você vê o Edmure sendo incompetente, né? Não conseguindo fazer nada direito. E chega o Blackfish lá, só todo profissional, que é... Ele lança a flecha e tem certeza absoluta que acertou. Tanto que ele já, das costas, entrega o arco de volta pro Edmure antes da flecha cair. Então, tipo, um incompetente que tenta 3 vezes e dá errado. E o outro lá que tem certeza absoluta que deu certo e nem se, se dá o trabalho de verificar. Então eu acho que é muito legal isso, tipo, logo de cara já estabeleceu quem que é o Blackfish, porque todo mundo acha ele é foda, e porque o Edmure é um babaca, sabe? Então isso é, a cena eu achei muito legal nesse aspecto. Cara, eu achei bacana exatamente isso, né? Porque eu sempre falei, né? Eu não gosto dos Tan, né? Pra mim todos são babacas, menos o Blackfish. O Blackfish é o único que salva da família. Né? E que ninguém gostava, né? Porque ele é brigado com a família. O Edmure, ele é a reunião de tudo que tem de ruim que eu não gosto no Tully, né? Ele é um idiota completo pra mim. E ficou demonstrado em uma cena o quanto ele é idiota. Na verdade, eu gostei dessa cena. Eu queria ter conhecido o Roster Tully pra eu poder falar mal dele também. Infelizmente, ele não apareceu e não deu pra poder falar mal do Roster Tully. Porém, alguém como vassalo, a Casa Frey, pra mim, não merece muito o meu respeito, não. Eles tinham que dar um jeito naquela Casa Frey. 10 mil pessoas e o cara faz o que quiser ali, né? Porque a casa, minha opinião, né, demonstrou na primeira temporada quanto que as gêmeas, né, são importantes, né? E ficar na mão de um cara que ele pode escolher ou não obedecer ao suzerano dele, pra mim é uma coisa muito fraca, né? Mas agora chegou o Blackfish, aí a única pessoa que merece respeito. Eu achei bem bacana ele demonstrar logo de cara como que deve ser feito, né? As coisas. E o irmão dele é tão babaca que eu jurava que ele fosse um escudeiro, assim, um soldado qualquer, sabe? Tivesse, né? Aí depois ele descobre que ele é irmão do cara que morreu. Como assim? E eu achando que era tipo um idiota qualquer, acende essa parada. Aí não conseguiu e veio o profissional fazer. Mas não, era irmão do cara e ele é um idiota. Winter is coming. O que vocês acharam do núcleo de Porto Real? Agora que o Tyrion, né, começa com aquela cena que eu achei magnífica dele arrastando a cadeira. Sim. O que vocês acharam aí das novas obrigações agora dele e o relacionamento dele com as outras pessoas, a corte toda ali de Porto Real? Engraçado que o Guilherme falou que ele gosta de cena que mostra o personagem, né? Caracteriza o personagem. E essa cena caracterizou todos os personagens. Mas se você já conhecesse, nada filho da mãe estava ali. Você só reiterou que já sabia dele. Foi muito bom. Eu achei, inclusive, assim, fugindo um pouco dessa pergunta, eu achei o episódio inteiro bastante cômico. Teve bastante coisa assim que... de alívio cômico, tá? Eles realmente... Achei que eles realmente tentaram apelar um pouco, né? Pra esse... Não apelar no sentido de forçar, mas no sentido de mostrar a situação por um outro lado, não simplesmente no drama, que foi o que acabou acontecendo, acho que no episódio anterior, que pra mim é muito bom, mas teve mais essa pegada, né? Lembrando que esse episódio ele foi dirigido e escrito pelos produtores da série mesmo, né? Ah. Não tinha visto. É que é um fator interessante, né? Que é bem, provavelmente é bem focado no que eles esperam mesmo, sem ter muita interferência, né? Então, esse bacana. O próximo também vai ser. Então, sim, é, sim. Utilizado por ele. Mas e você, Guilherme? O que você achou? Cara, eu achei muito legal, especialmente, eu poderia querer rever outras cenas do conselho reunido, só pra comparar, porque eu achei muito legal o silêncio logo de cara, sabe? Me pareceu esse silêncio provindo, assim, da presença do Tywin lá, né? Tipo, a presença precisa do Tywin, que todo mundo fica calado perto dele. Sabe? Eu achei muito interessante. E depois cada um agindo daquele jeito, né? A Cersei querendo ser favoritinha, o Mindinho tentando bajular, o anão lá, o... Nossa, esqueci o nome do anão. Tyrion? Como assim? Não, eu já falei isso. Segundo amigos do fórum, se você chamar de anão é mais fácil todo mundo entender. Ah, exatamente, justamente. É. Ele tocando. Ele colocando de frente ao pai dele, né? Então, tipo. Mas eu achei legal esse o silêncio opressivo logo do começo, assim, que demonstra bem o tipo de cara que é o Tywin. E quando ele começa a falar sobre a mesa, eu adorei aquilo. Puta que nada. Ele quebra o silêncio como uma coisa nada a ver. É muito tímido, né? É tipo quebra-gelo mesmo, né? Tipo, vamos cortar um pé qualquer aqui, né? Uhum. Isso aí. Aí ele ganhou, né? Você vê aí como que tudo foi... Deu, pelo menos assim... Passou a impressão essa cena pra mim... O quanto que tudo já foi... Armado ali, né? Aquela decisão já havia sido tomada. Só o próprio Tyrion que não tinha dado conta disso, né? Muito provavelmente ninguém, né? Tipo, foi na cabeça do Tywin... Tywin já tava planejando tudo... E só avisou o conselho, né? Exatamente, os outros não tiveram nenhum fator decisivo na conversa, tava tudo definido. Uhum. Ele avisou, né? Ah, então o Mindinho vai se casar com a mulher lá, e você vai se tornar o novo cara da moeda, e vai ser desse jeito mesmo, e vocês não estão conseguindo informação do meu filho, e por enquanto é só, né? Não, mas na verdade foi assim, né? Ela falou assim, olha, inclusive a gente precisa conquistar o Vale pro nosso lado, então... Mindinho, você vai lá, vai namorar e vai se casar com a Lisa Arryn, né? Aí tem toda aquela parte, Tyrion, mas olha só, vai ter o um casamento real, eu acho que a gente tinha que pensar na parte financeira, não pode descuidar. Exatamente, você vai cuidar da parte financeira. Mas então, aí o Tyrion foi lá buscar, né? Foi lá no prostíbulo, buscar o material. E aí teve uma cena que foi um acréscimo que o pessoal falou. Foi um acréscimo totalmente... Alguns falaram que era desnecessário, outros falaram que talvez a cena seja interessante. O que vocês acharam aí do No Mirinense? Ah, só. Ah, da recompensa do Tyrion pro Podrick. Ah, que louco, né, nerd? Depois ir pro banheiro. Mas gerou. Eu gostei depois quando o moleque chegou lá e se descobre que ele é sinistro. E você, Guilherme, o que você achou? Cara, eu, assim, das cenas gratuitas, tipo, de menor gratuidade, porque foi mais cômica. Tipo, mostrar a mulher contorcionista e tudo mais, tipo. Eu achei isso porque eu não achei tão explícita, tipo, eu achei que ela fez mais coisas com a cena, então tipo, não ficou só assim, toma no Deus a cara, sabe? Eu achei, ficou mais legal assim. E, por mais que esse filme seja exagerado, eu achei legal porque faz sentido com a construção do personagem que é o Podrick. Porque o Podrick, ele é aquele tipo de cara que, ele é todo atrapalhado, todo... Tipo, todo desajeitado, parece todo inseguro, assim. Mas como que nem na batalha lá do... Da Água Negra. Da Bota. Tipo, na hora da pressão ele faz direito, sabe? Ele é competente. Tipo, literalmente, então... né? Literalmente. Então, tipo, da mesma forma que ele é tão esquisito no dia a dia, mas na hora da batalha ele é competente e ele salva a vida do Tyrion, ele mostrou aí no mesmo jeito na hora do vamos ver, né? Que as prostitutas nem quiseram cobrar dele. Então eu achei legal mais isso, porque foi engraçado, sim, foi um pouquinho exagerado, mas eu achei que fez sentido dentro da premissa. O que vocês acharam aí agora da despedida do querido Torta Quente, que eu acredito já que não tinha tanta função mais no seriado? O que vocês acharam aí? E o Interhell? Ai, que fofinho, né? Ele fazendo um lobinho pra área. Achei meio. E é bacana que ele sabe as limitações dele, né? O que adiantar o coitado ficar andando atrás dos dois? Ele tá igual o gordinho lá da muralha. Sabe? Então ele sabe, não, aqui eu tô de boa, eu vou ficar aqui cozinhando e não com Deus. E outra coisa, eu acho que agora fica um ambiente propício para a nossa querida Ari investir no menininho. Como é que é o nome dele? Eu não sei o nome de ninguém, tá certo. Gendry, você tá falando? Isso, esse é o momento. Então são os dois ali, entendeu? Já tá com a idade, ele também. Boto muita fé. Time Arya e... Winter is coming. Guilherme, o que você achou da cena? Qualquer coisa, o cara sabe ter a manha de fazer pum, beleza. Teve uma logo depois disso, acho uma cena com o Engai levando lá o cão, né? Teve até uma pequena discussão lá que o cão fala assim, que isso, arco é arma de covarde, eu mato logo um cara que tá na minha frente, e por aí vai. E o Angai responde à altura, né? Por que você quer matar com um cara na sua frente? Pra você dar um beijo nele? Isso eu achei engraçado, porque ele... Por isso eu acho engraçado, porque, de novo, isso mostra muito que a Irmandade é muito Robin Hood, os ladrões do Robin Hood, sabe? É muito... esse estilo muito brincalhão que eu tô achando muito legal. Mas eu gostei dessa cena, principalmente porque agora eu nunca mais vou conseguir dizer o Winterfell sem dizer o Winterhell primeiro. Eu não vou conseguir. Winterhell, você vai falar, né? Winterhell. E mais do que isso, né? Mais do que isso, aquele lobo que parece um gato também, não vou conseguir mais esquecer isso. Eu gostei muito. Essa talvez última aparição aí do Torta Quente, né? Que não é um personagem importante, mas tinha essa graça, né? Uhum. Mas já que estamos falando de bastardos, o que vocês acharam da cena extremamente curta e reduzida do Jon Snow? Ele encontra um bando de cavalo morto. Me lembrou o poderoso chefão. Mas ele não fez muita coisa, né? Ficou lá com aquela cara dele de nada. Pois é, foi Snow e sua grande depressão do gelo. Mas... E... Vocês pararam? Não, fala Guilherme primeiro, depois eu falo. Cara, eu achei essa cena muito whatever, né? Que parece que... Agora só, o Jon Snow só está andando. Mas... Tipo, esse é o progresso do personagem dele. Ele está se deslocando... horizontalmente num plano. Mas ele tem. Acho que deu possibilidade porque parece que a próxima cena vai ser legal. Porque vai ser a cena dele com o Tormund escalando a muralha. Sim, que tá prometida no trailer há muito tempo. Então, tipo, essa cena foi whatever. E. Tipo, a Ygritte também só tá acompanhando, né? Ygritte não fala mais nada. Tá lá, assim, no meio. É ruim. Com uma cara de assustado toda vez que a vida do Jon Snow está em perigo. E assim, a cena em si foi uma cena intersticial, né? Foi só pra conectar alguma próxima cena, espero que seja legal, né? Mas os mortos vivos de Westeros, eles se preocupam com a estética da morte? Que na primeira cena... Os zumbis arranjaram de forma semelhante os cadáveres, parece de forma ritualística. Ele despedaçou e colocou em um símbolo. Isso na primeira cena da primeira temporada. E parece que fizeram isso de novo. parece que ele tem essa necessidade de fazer isso, mas até agora não explicou nem um pouco o porquê. Tipo, é consistente, eles fazem isso mesmo, mas não tem nenhuma noção de por que eles fariam isso. Sabe? É bonito, cara. Eles acham bonito. É arte, tá deixando o gosto dele. Não, exatamente, é arte. Né? O pessoal de arte daqui, da Universidade do Espírito Santo, claro que não vou falar de todas as pessoas que fazem o curso de arte, mas teve quatro alunos de artes que eu vi, né? Que eles pegaram um lençol desses que compra aí numa loja de tecido qualquer, com jogar aquele negócio ali no gramado do campus da universidade. Pegaram e jogaram os balde de tinta, vermelho, amarelo, verde. Depois eles ficam brincando de fazer anjinho, botar palma de mão, botar pé. Depois eles foram lá, se reuniram, sentaram os quatro todos sujos de tinta no meio do pano e acenderam um, aquilo era arte. Por que, que os mortos-vivos não podiam juntar os corpos em forma de espiral? Mas sim, realmente foi legal. Eu acho que é só pra deixar eles mais misteriosos. Tipo, é consistente com a narrativa, então não tô achando ruim. Mas eu acho que é só pra deixar isso mais misterioso. A gente não falou nenhum motivo pelo qual fariam isso. Ah, eles podem ter os deuses deles, né? É bem provável, sim. Bem provável. Porque eles não são zumbis normais do Walking Dead. Eles são conscientes, né? Pelo que deu pra ver até agora. Exatamente. Eu acho que não só é consistente, como é importante esse entendimento, né? O Jon Snow ter visto eles fazerem algo assim para que ele compreenda de que eles são conscientes, né? Eu acho isso bacana, né? Mostrando os patrulheiros chegando na casa. Mas, voltando, aí eles fizeram lá a contagem, contaram um monte de cavalo morto, mas não achou nenhum, né? Mas aí cortou pra cena onde mostrou os patrulheiros que sobraram vivos, né? E eles estavam lá de frente pra casa do Craster, né? O que é mais conhecido como o cara que pega as próprias filhas. E então teve aquela cena. O que vocês acharam ali? Fran? Eu acho que o potencial de dar merda agora é grande, porque. Como que é o nome do gordinho? Amigo gordo. Samuel Tarly, desculpa. O gordo, tá. O gordo viu o bebezinho nascendo. E aí chorou, se emocionou, então eu acho que ele vai fazer merda agora. E vai querer, sei lá, salvar o bebezinho, não sei o que ele vai fazer, mas eu acho que ele vai fazer. Pois é. E Guilherme? Primeiro, eu achei legal no comecinho da cena, quando o Craster recebeu lá os carinhas da noite. Como é que ele olhou todo mundo tenso, pondo as mãos nas armas. Ele pensou assim, se eu não for hospitaleiro, esse pessoal vai me matar e vai pegar tudo mesmo. Então, assim, eu achei legal esse momento, assim, que pelo menos naquele momento ele viu que ele tem que ser pelo menos no mínimo cortês pra não pra se manter vivo. É bacana que eu também o total desprezo dele com os patrulheiros, né? Os porcos são mais importantes que vocês. Justamente. Isso que eu acho bacana é o como que ele fica nessa dualidade. Ao mesmo tempo que ele sabe que se ele falar alguma coisa errada e três patrulheiros resolver cair pra cima dele já era Craster, ao mesmo tempo ele não quer baixar a bola. Ele quer demonstrar ali que ele é melhor que eles, né, o tempo todo. Mas eu acho que tem um pouquinho de conhecimento do livro aí que ajudaria a entender melhor essa cena. Então compartilhe conosco. Que eu não considero muito spoiler. Talvez essa cena até ajude a entender um pouquinho melhor. Que é assim. Existe. É meio que uma espécie de cortesia, uma lei de convidado, de anfitrião e convidado, que se uma vez. Você chegou lá e provou da comida do anfitrião, tipo, tá em paz. O anfitrião não pode atacar o hóspede não pode atacar o anfitrião. Não, é sal e quê mesmo? É água e sal. Água e sal. Isso. Fran, uma pergunta. Assim. Você que é a nossa convidada. A gente... Você já provou sal e água aqui na nossa casa, no Ultrafest? Se for água e sal, só se tiver antes... É base ácido. Bazinga! Mas eu acho que é isso, porque uma vez ele tendo acolhido os camaradas da patrulha, ele se sentiu na liberdade porque não estava mais em perigo de vida. Se ele não tivesse acolhido, os costumes de Westeros diriam que. Então tá, você não me acolheu, então eu posso muito bem sair quebrando pau, matar você e pegar suas coisas. Então é. Eu acho que foi por causa disso que depois ele sentiu na liberdade de esnobado a patrulha depois. Mas o que vocês acharam, né? Falando em hospitalidade, o que vocês estão achando do Stannis? Não é que só teve uma curta cena também, né? Foi só um adiantamento, uma cena pra. Mas que muda bastante do que tá acontecendo, até com relação ao livro. Porque aquilo é uma cena que não acontece no livro. O que vocês acharam daquela cena da conversa dele com a Doutisa Vermelha? Mas essa cena me surpreendeu completamente, porque realmente não faço ideia do que essa mulher... Tá, ela mencionou essa coisa do sangue de rei ter poder e tudo mais. O Stannis tá todo afim da mulher vermelha, sabe? Porque... Sei lá, eu achei Stannis que seria mais inflexível, sabe? Ele tá muito assim... Ele não tá querendo... Ele não tá querendo beber sombra. Ele tá querendo pegar a mulher e pronto, sabe? Pelo menos a impressão que deu foi essa, sabe? E vocês repararam que ele broxou, né? Porque ela falou assim... Querido, seu fogo está baixo. Ainda com aquela carinha... Com aquela carinha, sabe? Tipo assim, não entendo, gato. Tá frio. Entendeu? O inverno tá chegando. Tá frio. É, muito frio. Tá tudo bem. Um dia o fogo sobe de novo. Eu entendi. Cara, eu só achei ele muito bunda mole. Eu tô achando esse Stannis muito bunda mole. O cara foi e eu vou pra guerra e não sei o que. E naquele momento que ele ia sair, ele não, ele faz o que acontece, a mulher não pode ir pra guerra, e só vai a gente, não sei o que. Pum, perdeu a guerra pro anão. Aí agora vai lá, volta e fica o negócio todo. Ah, não sei o que faço. Aí vem o amigo dele que salvou a vida dele. Não, vai pra prisão. Aí vem a mulher vai embora, o cara, não, eu quero você, eu não sei o que eu vou fazer. E eu achei ele muito bunda mole com isso tudo. Especialmente... Não, até, não pode falar. Não, pode falar, José. É que especialmente porque no livro, pra mim, ele parece ser um cara mais frio, mais analítico, sabe? Mas no... Na série... Me pareceu que ele seria um cara até mais, como posso dizer, mais mola-foca. Porque, por exemplo, na guerra de Blackwater, os soldados dele tiveram que arrancar ele da batalha. Ele tava lá na frente matando todo mundo, sabe? Ele tava matando todo mundo, mas viram que a batalha tava perdida. Os soldados dele tinham que chegar lá e tirar ele da batalha. Tipo, eu pensando, não, Stannis é porradeiro, Stannis é mola-foca. E depois sair disso pra um carinha assim... Ou qualquer coisa, sabe? Parece que a mulher, a sacerdotisa vermelha realmente acabou com o cara mesmo. Mas então, Daenerys começou com aquela conversinha, chegou lá, agora tá em Astapor, né? E então ela quer comprar os escravos pra ela. E então teve uma pequena discussão ali e teve todo o acordo que ela fez. O que vocês acharam? Ela botou o pau na mesa, né? Pois é. Porque sou eu. Parafraseando o Capitão Nascimento. eu acho que é o nosso crescimento, assim, da personagem. Ela é, sem dúvida, a que mais amadureceu desde o começo da série. E a cada episódio é um trunfo diferente, assim, uma faceta nova, pelo amor. E eu acho engraçadíssimo também o cara xingando ela de vadia pra baixo, né? E ela seria um livro muito legal. Mas o tem. Agora chegou a minha vez então, de falar um conhecimento do livro. Pra, que na verdade. É, isso eles deixaram sem falar, né? Eles optaram por não falar na série. Não sei nem se ela realmente na série ela realmente não está entendendo, não explicaram. Mas. No livro, a gente está o tempo todo que ela sabe sobre o que, é que ele está falando. Ela sabe o que eles querem xingar ela? Ele entende, ela entende, exatamente. Mas você sabe que nesse episódio dá a entender isso, porque ela usa algumas expressões, eu não sei se é a língua do cara, mas ela usa algumas expressões assim de outras línguas e numa boa, assim, entende o que a menina fala. Pode ser que ela realmente saiba. Sim, sim. O que tornaria a cena muito mais engraçada, né? Eu também acho, né? Eu acho que se aparecer alguma cena dela falando com a Miss Andrei, que, tipo, aparecer ela entendendo o Valeriano e a Miss Andrei ficando surpresa, eu acho que aí ficaria... Seria uma cena muito interessante, sabe? Ah, então você sabia desde o todo? Desde sempre. Mostra que ela é mais motherfucker ainda, né? Porque ela foi imparcial. Exatamente. E você, Guilherme? Primeiro que logo de cara o Baristan já está se colocando meio como conselheiro lá da Daenerys, né? E eu achei muito interessante que logo de cara já tá tendo a disparidade do Baristan com o Mormon. O friendzoneado. O friendzoneado. Um minuto de silêncio. E, assim, porque é legal, porque que é até interessante se pegarmos o histórico dele, né, que já foi contado no livro, né? Não, que já foi contado no seriado. Que ele foi banido porque traficava escravos e tudo mais, né? É interessante como é que a praticidade dele se contrasta com a honradez do Baristan. E é triste legal porque, inclusive, manteve, acho que, não sei se foi exatamente igual, mas quase igual do livro, aquela frase do Mormon sobre o Rhaegar. Rhaegar lutou corajosamente, Rhaegar lutou galantemente e Rhaegar morreu, sabe? Eu achei. Essa foi uma fala muito legal que caracteriza muito bem que, por mais que o próprio Mormon também valorize esses ideais, né? De ser um nobre cavaleiro e honrado e tudo mais, ele é um pouquinho mais pé no chão do Baristan. O Baristan ainda é um pouquinho mais idealista. Apesar de muito provavelmente ser 10 vezes melhor combatente do que o Jon. Mas ele ainda é muito aquele. Ele é muito ideal de cavalaria. Nós temos que ser nobres, Jor, e limpos e puros. O Jor? Jor é quem? Eu tô trocando. É o pai dele. Ah, o Jor é o pai. Então o Jor é Mormon. Então ele é muito mais ideal de cavalaria, como se fosse mesmo. Como se fosse das histórias mesmo, né? Ser o cara sempre honrado e honesto e tudo mais. Enquanto o Mormon já tem essa praticidade, não, a gente tem que resolver de um jeito e a opção mesmo é usar os escravos. Sim, sim. Inclusive, você vê dois pontos que realmente são interessantes, né? O Jorah comentando sobre a questão de que os escravos farão um serviço muito mais limpo do que um bando de mercenários que foram contratados ou um exército comum. Eu achei isso muito legal também. Sim. Eles não estariam pilhando, estuprando ninguém, né? Exatamente. Agora, uma coisa que eu achei bacana foi realmente o crescimento da Daenerys, né? Porque a atriz, na primeira temporada, ela não me passava essa confiança toda de que ela estaria na terceira temporada demonstrando uma Daenerys forte, né? Que era um ponto que era muito discutido, porque a atriz não passava essa transformação, ela parecia muito fraca, e conforme foi crescendo, na primeira temporada ainda, ela não conseguiu acompanhar a qualidade dos outros atores na primeira temporada. Na segunda temporada, no comecinho ainda estava meio fraca, agora na terceira temporada, me parece que ela ganhou uma confiança boa para interpretar a Daenerys, ainda mais nesse momento que ela deve parecer forte, né? Uhum. Eu achei isso bem interessante. E chegou uma personagem nova para a série aí, que agora começa a acompanhar, né? Que é a Missandei, que eu acho um personagem extremamente interessante. E achei bacana, né, a forma como eles fizeram toda essa cena da Daenerys mais limpa. Apesar de que no livro, né, no livro, para chegar a esta porta é um caminho muito maior, né? E uhum. Na série chegou diretamente em esta porta e eu achei uma cena, uma forma limpa, não acho que prejudicou muito a história, né? Achei bem bacana. E ela parece que vai ser uma shy, né? Assim, no começo ela tá meio tímida, né? Mas parece que depois ela pode acabar, sei lá, sendo meio conselheira da Daenerys também. Sim, é o que eu tô falando. A atriz, ela passa a impressão de que a personagem vai ser mais articulada, né? Uhum. No livro, a Missandei é muito mais nova. Não é isso? É ela que é mais nova? Eu acho que sim. É. Então, eles optaram por uma mais velha aí. Inclusive porque tem algumas personagens que já morreram na série, que não morreram no livro e que deveriam estar neste momento, né? Então, ah, sim. Não sei aí como que eles vão fazer. Que foi uma coisa que eles até comentaram, né? A diferença entre Walking Dead e Game of Thrones, né? Que o pessoal fala que Walking Dead, eles estão deixando de matar os personagens que deveriam morrer nos quadrinhos, porque acham interessante, criaram personagens novos e também se apegaram e não matam eles. Enquanto no Game of Thrones tá matando até os que não deviam morrer. Eu já tenho menos personagens. Mas isso é só nos olhos do Martin, né? Ele pode mexer um pouquinho pra matar. Exatamente. Mas aí corta agora já pras duas cenas finais e mais chocantes, talvez, né, que são talvez as cenas que motivaram mais esse episódio aí. É a cena do Theon, o traidor, né? O cara que mata a criancinha. E a gente teve discussão no capítulo passado, Fran, sobre como que deveria se pronunciar o nome dele, né? E a gente chegou à conclusão que Theon é a forma mais clara para que ninguém confunda com Tyrion durante aí a conversa, né? Okay. Mas o Theon, ele começou aí a cavalgar, a fugir. E aí o que vocês acharam da fuga, da tentativa de fuga dele? Foi um momento de ação do episódio. E que culminou na quase enrabada dele. Ô, cara, eu pensei que fosse ter. Caraca, era o que tava faltando nessa série. Aí, né, aí o cara salvou. Eu até voltei pra ver se era o que tinha liberto ele antes. E era mesmo, é o mesmo cara, né? Sim, é o mesmo cara. Sim. Pô, essa cena realmente chamou a atenção para o carinha que resgatou o Theon Greyjoy lá pela segunda vez, porque se primeiro vê ele parece que ele é um carinha só um qualquerzinho lá que tava limpando o chão, né? Tipo, depois mostra ele dando flechada, matando todo mundo, né? Então mostra que é um carinha competente. Obviamente dando destaque pra ele, né? Quer dizer que vai aparecer depois. Propósito, eles estão gostando de usar arco nessa temporada, hein? É legal, né? Acho que deve ter contratado um professor de arco que deixa lá bom, né? Eles devem estar aproveitando, cara. Sim. O bacana é que eles mostraram primeiro os caras perseguindo o Theo e não acertando nenhuma, né? E aí depois o outro cara acerta todas. Pra dar mais foco ainda pra ele. É. E no mais, você vê como é que o Theo ele tá se destruindo. Ele levou uma porrada que deve ter, no mínimo, deslocado o ombro dele, velho. Pelo amor de Deus. Sim. que derrubou do cavalo. Ele até respirou fundo na hora. Ele levou a porrada de uma massa lá, né? Tipo. O cara só tá se acabando, velho. Foi torturado, levou porrada agora. É, lembrando, ele tá sem as unhas da mão. Pelo menos ele uma, tá, né? Com, pelo menos. Nossa, uma das... você me lembrou disso. Ele tá com o pé perfurado. Nessa. E agora tá com o ombro deslocado e com uma filha de tamanho no peito, né? Aquela batida de mangual. Foi mangual aquilo, né? Não sei, mangual que tem corrente ou que não tem corrente? Mangual que tem corrente. Eu não sei, acho que mangual então. Então. Felizão, porque o pior não aconteceu, né? Não, é exatamente, tá comemorando. E aí ele está aliviado. Esteja feliz por isso. Mas é. E por fim, então, chegamos na cena de conclusão, onde mostra aí os Bolton, né? Que foram só um servo dos Bolton, né? Ficou na série mesmo. Sim. Que é, capturaram aí o Jaime e a Brienne, né? Mostrou ali os dois começando, talvez, a se entender. E me falem vocês, então, dessa cena. Oh, eu gostei muito dessa cena. Eu não achei... Tipo assim, meus olhos não foram pro teto porque eu já tinha visto algum spoiler em algum lugar. Que alguma coisa aconteceu com o King Slayer, né? Mas... Oh, eu gostei muito, cara. E ele realmente tá se entendendo com a Brienne, né? Ele tá gostando dela. Assim, não gostando... forma bíblica, mas gostando, assim, estão se entendendo, estão virando parceiros. É, ele tá começando a dar as mãos pra Brienne, né? É. Tudo de novo pra você. Mas Guilherme, fala aí, o que que você achou? É assim, primeiro eu gostei da dinâmica lá, começando a virarem parceiros, né? A Brienne com o Jaime. E voltando mais uma vez a frase do Tyrion, né? Nunca se esqueça do que você é, porque o mundo não vai se esquecer. E o carinha lá do o servo do Bolton acabou de dar uma lembrança pro Jaime pra ele nunca mais esquecer do que ele é, né? Exatamente. E eu achei interessante porque me parece que o fato de ter cortado a mão me pareceu muito mais um desaforo do que realmente deixar o cara mais dócil. Porque você viu que o carinha do Bolton, primeiro, aquela coisa lá de ele não poder escapar por ser vassalo do norte, ele não poder... entregar o Jaime, não só isso, mas como também ele é servo do Bolton. Qualquer um do servo do cara cuja bandeira é um homem esfolado tem que pensar duas vezes antes de trair o zerano dele, né? O chefe dele, o patrão dele. E também foi muito interessante como é que ele meio que se sentiu ofendido pelo Jaime dele falar tipo palavras bonitas e por aí vai, sabe? Exato, isso é verdade. Ele eu acho que a maior, eu acho que o que fez ele querer realmente cortar a mão dele, que o Jaime, por mais que ele estivesse em posição submissa, ele estava atuando como se fosse o chefe. Cara, essa cena me lembrou muito o Tyrion, não só por causa dessa questão que o Guilherme falou, mas principalmente porque demonstraria toda a diferença entre o Jaime e o Tyrion, né? Na primeira temporada, o Tyrion estava numa situação onde ele podia perder a vida a qualquer instante, e ele saiu de lá com um mercenário e um exército de bárbaros junto com ele. Exatamente. O Jaime ficou na mesma situação e perdeu um monte de cara. Bem lembrado. Por que isso, né? Eu tô falando que o Tyrion é o mais foda do universo, que você não acredita em mim. É justamente isso, porque ele conhece ele conhece as habilidades dele, né? O time, ele conhece as habilidades, ele sabe como é que os outros veem ele, acho que isso é o mais importante. Ele sabe que os outros veem lá um anãozinho com mais afiada, sabe? Enquanto o Jamie, ele é todo cheio de si, né? Até tem uma fala dele que é, acho que sintetiza bem. Alguém fala, tipo, homens como você são desse jeito, sabe? Não sei. Daí que ele responde assim: não existem homens como eu, só existe eu. Uhum. Como é que o cara é cheio de si? Enquanto o carinha lá dá dá real pra ele assim, fala assim: oh, você só tem o seu papai, e seu papai não tá aqui, então tchau. Tira a sua mão pra deixar de ser trouxa. Não, sim, sim. E aí que eu tô falando, porque no mesmo episódio, um pouquinho antes, na conversa do Tinho com o Mindinho, né, o Mindinho falou: não, você tem uma dívida inestimável com o Podrick, né, com o seu servo lá, seu escudeiro. E o Tinho falou assim: cara, ele só salvou minha vida, isso não é nada. Né? Minha vida então... é uma bobagem, né? Então, exatamente, assim, mostra como que eles sabem, como que ele, cada um tem, o Tyrion tem a noção do que ele é, enquanto o Jaime, ele ainda tem todo esse orgulho, né, e perder a mão, e pelo menos assim, o principal dessa cena foi que, claro que eu sabia, né, olhei o livro, sabia que a mão ia ser cortada, só que por um instante eu pensei que eles iam adiar. Naquele momento em que ele afastou, eu pensei: putz, eles vão adiar? Aí ele voltou e cortou a mão. Eu fiquei chocado, né? Apesar de eu saber que a mão ia ser cortada, eu ainda assim eu fiquei impressionado com a cena, achei uma cena excelente. E a música logo depois, então, me fez ainda ficar um tempo refletindo nisso aí. Me explica essa música! É, Bear Meio do Inferno. Que é a música do Dulce, né? E a donzela? Isso. É a musiquinha mais alegrinha de todas, né? Exatamente. E eu tocando na versão hardcore dela ainda, né? Exatamente. Foi muito genial. Eu fiquei pensando se ele não ia no olho do cara. Porque, igual eu falei, eu sabia que aconteceu alguma merda, mas eu não sabia qual que era, né? Aí ele foi assim, com aquela faquinha no olho, quase lá. Já tava até imaginando ele assim, tapa-olho, sabe, bem governador de Walking Dead, mas aí não, tá, mas eu acho que talvez, assim, essa cena demonstra aí, tanto do livro quanto da série, uma das qualidades inestimáveis da escrita do Martin, que é exatamente o... Por que um personagem, por exemplo, que era... um lutador, né, que o Jaime era conhecido como o melhor lutador do reino, né, apesar de ser o regicida também, né, e por quê, né, geralmente a tendência é preservar esse personagem, esse personagem passar por uma situação triste, ele iria se transformar em um escritor normal, né, um escritor que escreveria para TV normalmente, né, principalmente, e nunca ia acontecer nada que fosse realmente ferir este personagem a ponto dele perder a capacidade dele de lutar, né? Porque ele perdeu a mão da espada, né? A mão que ele usa para lutar. Então, o que acontece? Qual é a tendência desse personagem? Não é se tornar um lutador cada vez melhor, que é o que acontece geralmente em seriados, né? Na terceira temporada ele é um lutador ainda melhor, e na quinta ele já consegue derrotar todo mundo com um golpe de espada só, dá o golpe letal de Avan e por aí vai. Na verdade, ele já estava regredindo, né? Ele já lutou pior, a Brienne falou: ó, pode ser que você foi o melhor um dia, mas a luta que você fez comigo eu tava ganhando. Né? Então, o quanto que ele foi decaindo, né? E ter culhões para poder fazer um personagem decair, depois um personagem que é baseado em luta, perder a mão que ele usa para lutar, para mim é muito bacana ver alguém podendo fazer isso, alguém sabendo fazer isso, talvez seja o melhor termo, né? De uma forma bacana. Winter is coming. Então, a Fran compartilhou aqui com a gente o Facebook, né? O episódio de Game of Thrones, como se fosse tudo em conversas de Facebook, né? Como se fosse feito no Facebook. O link vai estar aí no post do episódio passado, do episódio 2 ainda, né? Uhum. E vamos ver aí quando que vai sair desse episódio 3, né? O pessoal deve estar chocado ainda com a mão, né? Quem fazia era o Jamie, né? E agora ele com dificuldade de usar o mouse aí. Pois é. E o Guilherme, então, considerações finais. Cara, eu realmente gostei da variação de clima desse episódio, né? E eu, até mesmo porque eu tô estudando um pouquinho formatos de sequência, né? De ritmo, de narrativa. E eu tô achando interessante ver esse negócio que tem espaço pra cenas mais engraçadas, cenas mais dramáticas, cenas mais tensas, né? Então, tipo, eu acho legal que tenha essa oscilação. Mesmo que o clima geral da série seja talvez um pouquinho mais sombrio, eu acho legal ter uns episódios que foquem mais nas coisinhas mais engraçadas. E, fora isso, eu quero que venha mais Bran e que e a parte do norte lá com o Jon Snow fique mais legal. Estou começando a ficar ansioso. Exatamente. Pois é, eu espero que tenha mais ação, né? Porque esse livro acho que acontece mais coisa. E ele vai ficar dividido em duas partes. Eu acredito que vai terminar muito bem, né? Porque tudo tá, do jeito que tá caminhando, eu já imagino aonde que ele vai terminar, onde que ele vai desaguar, né? O episódio 9, né? Que já, o episódio 9 de cada temporada é o melhor, né? Onde acontece tudo, e o décimo é só pro finalmente, né? A conclusão. Então, eu acredito que vai ser uma temporada aí que tá crescendo bastante, e eu acho que vai honrar o terceiro livro. Vamos aguardar o quarto episódio. E aqueles que quiserem bater um papo conosco, quer discutir sobre o episódio, até mesmo com spoiler ou sem spoiler, no caso meu e de Guilherme, e sem spoiler no caso da Fran ou o Vegeta, que não está conosco hoje, pode ficar à vontade. Os nossos contatos de Twitter, Facebook, estarão todos no post que o Guilherme vai colocar. E aqueles que se sentirem à vontade para acompanhar nosso UltraFest, que a gente vai estar realizando um UltraFest, um episódio para cada episódio de Game of Thrones da terceira temporada, só seguir aí no feed, assinar o feed, ou mesmo acompanhar aí os nossos posts no Facebook, no Twitter. A gente tá sempre divulgando, tá sempre compartilhando aí. No mais, até mais, galera, e até semana que vem. Tchau! Corre um eco aqui, dramático. Tchau! Tchau! Tchau! I'll never dance with a hairy man.